Opovon de heu nasin, povon de meu criei. E sitio ben fermoso, e sitio ben agarimoso. Deus pensou no home, regaloulle a muller. Deus pensou no mundo e creou o páramo.